atenção. Todos pilotos a seus postos. Todos pilotos a seus postos. Pronto para checklist, comandante. Checklist a postos. Radar para transmissão do programa para todo o Brasil. Check. Lançamentos e mixagens em 4 blocos. Check. Bloco 1. Check. Bloco 2. Check. Bloco 3. Check. Bloco 4, fechando o link diretamente com o Macapá. Check. Prontos para decolagem, comandante. Prepare-se. A partir de agora, você vai dançar. Com 2 horas de muita música pra você passar. Dance. Mix. Dance. Mix. Está no ar. Dance Mix. Apresentação e mixagens. DJ Alex Hunt. Yeah! Bia Ibsen e Grilo. Apertem os cintos. Let's dance. Hi everybody, welcome to the hottest run and done. A partir de agora começa o Dance Mix para todo o Brasil. Do lado de cá, eu, Alexander Hunt, apresentando esta coisa louca juntamente com ela, Bia Ibsen. Cheguei, tô aqui. E também grande super Grilo. Essa é a equipe do Dance Mix. Sempre trazendo o melhor do melhor pra você, todas as semanas, com 2 horas de programa pra você passar mal com muitas músicas legais aqui. Bia! Oi! Eu quero te mostrar uma coisa aqui no meu celular rapidão aqui, olha aqui. Deixa eu ver. Essa foto aqui, isso aqui é você? Sou eu. Grilo, eu não sei se você viu isso. Me diz uma coisa. Ai, onde você achou isso? Você vestida de palhaça, como assim? É que a gente faz esse papel na vida sempre. Ai, sensacional! Hoje vários DJs convidados e lógico você do outro lado. Sensacional! Você do outro lado curtindo as nossas mixagens. E vamos falando em mixagens, começando com o meu primeiro set aqui com você no Dance Mix. Uma forma diferente de ouvir música eletrônica. Yeah. man. I couldn't cut it as a poor man's feeling. Feeling. Poor man's feeling. Feeling. Poor man's feeling. Feeling. Poor man's feeling. Feeling. Poor man's feeling. Você passar mal. Time on my heart. noite alto astral pra você passar mal. the dance mix on Brazil. Yes, I speak English. Do you speak English, Bia Itzen? Yes, I am. Yes, I do. Deus do céu! I am American girl. In American girl. Lembra dessa música? Lembro. A gente tocava isso no programa, lembra? Sempre tocava. É. A gente... homenagem a mim, lógico. Exato, American girl. Dance Mix. Let's go. Dance Mix. Somente as melhores. Abraços. Abraços para o pessoal da emissora Mix Up DJs, Frequência Máxima Web Rádio. Mandar um beijo lá pro Nil, aquele que marca sempre a gente aí no Facebook. É, também acho, viu, Grilo? Ela ganhou um jabá pra falar desses caras. Ela falou com tanto, né? Com tanto entusiasmo, pode, né? Pode mandar, ainda não ganhei presente lá das crianças, viu? Sei, bom, vai. On Move FM lá de Cascais, Portugal. Olha que chique. Cascais, né? Sabes que nossos patrícios portugueses que estão a ouvir esse programa, muito obrigado. Os brasileiros agradecem. Olha, quem mais? Chique, Matriz FM, Assis, São Paulo. Vamos ver aqui, Rádio Celebration, essa da Madonna. Celebration. Bom, a gente vai começar. We'll be right back with more music after this. Nem pense em sair da frente do seu rádio. Dance Mix volta já. Na Rio Sul Rádio, você ouve os melhores flashbacks. E das novas, também só as melhores. Melhores ouvintes, a melhor programação. 23 horas e 34 minutos. Houston, nós temos um problema. Houston, na escuta. O computador da nave parece estar infectado com vírus, spyware ou qualquer coisa assim. E agora? Agora? Agora sim. Agora sim? Sim, informática. Sistemas, internet, manutenção. Sim, informática. Criação de programas, websites, consertos. Sim, informática. Telefone DDD 24 99836 2671. Sim, informática. Atendemos também a domicílio. Faça já um orçamento sem compromisso. Telefone DDD 24 99836 2671. Sim, informática. Por que não? Sim, informática. Sim, informática.riosulradio.com. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobel tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinho o ano todo é com a Fisiobel. Fisiobel. Resende Shopping, sala 408. DDD 24 3354 3993. Fisiobel. Estamos de volta pra bombar o seu rádio com Dance Mix. Você falou e falou, não respondeu por que você tá vestida de palhaça nessa foto que eu peguei na internet. Então, é que teve o dia das crianças agora e a gente tem que fazer alguma coisa pra ganhar a vida, né? Tá. Mas vamos ao pensamento bike do dia. Hoje em dia, o amor é igual fome. Comeu, passou. Meu Ai, olha, eu não sei como é que ainda mantém a gente no ar, cara. Eu também, Grilo, eu não sei, cara. Se eu fosse dono de uma rádio, será que eu colocaria esse programa no ar, cara? Eu acho que sim. Não sei, bem bom. A galera se diverte muito. Sei. Seguinte, ó, você lembra do DJ Adoniran? Lembro. Ele está agora fazendo parte do time da Dance Mix e aí tá o primeiro set do Super DJ Adoniran. Faz o nosso hit. É você. This is the Dance Mix. Em clima de alto astral, pra você passar mal. We'll be right back. horas do melhor do dance music pra você. Dance Mix. Dance Mix. still need ya. Dance mix in the house. Hey, dance mix in the house. Hey, one, two, three, go. One, two, three, dance mix. Let's go. Dance mix. Somente as melhores. Quer dizer que o Adoniran te encheu o saco, é? Nossa, demais, meu. É mesmo, demais, né? No Facebook, já fica a dica, viu? Você tinha que ter um pouco mais de paciência com eu os ouvintes. Eu detesto que me enche o saco. Já fica a dica. Também acho, Grilo. Abraços, é, TPM é foda. Abraços. Abraços pra Cultura Flash, Web Rádio, Rio das Ostras. Também Rádio Califórnia FM, lá de Califórnia, Paraná. Rádio LPM 102.5. Paramaribo. E você sabe que em Rio das Ostras, Grilo, é onde se falam as maiores pérolas. Ah, foi boa, foi. Ah, gente. Ave Maria. Foi boa essa, vai. Quanto que era Sky essa? Ah, então tá, a gente vai pra um break já volta. Não saia daí, não saia daí. Dance Mix, we'll be right back. Observe esta música. Já imaginou o exército russo cantando essa música? E que tal cantando Cocaine? Agora observe essa aqui. Observe como ficou gostosa. E o Tio já faz parte da nossa programação. Mas a gente também tem de outras maneiras. The best music, the best reader. Ria Sul Radio. Meia-noite e dois minutos. Comindre Mangueiras e Conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis e borracha. Conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre Mangueiras e Conexões. Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões, com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Estamos de volta com mais. Let's go. Dance Mix. Bia. Oi. O Adonirante Monobra. Atenção. Um soco na cara. Nossa, que violência. O TPM tá forte, hein? Agora você que acredita nos astros, vamos ao nosso horóscopo do dia. Arias. Ariana, você está com uma abstinência tão grande que anda se vestindo de Pokémon pra ver se alguém te pega. Mas desiste, querida, essa fase já passou, viu? Você tá precisando muito de um pica, ó, pica. Oi? Dica do dia, depile o sovaco. Que horror, pica. Racista. Você é homem que tá querendo se separar aí da esposa por causa das novinhas do funk, lembre-se, né? Ser solteiro é igual o Mario Bros, você procura a princesa, só dá a cabeçada e entra pelo cano. Olha, eu não sei, Bia. A minha teoria de que você é uma mulher mal amada ainda está de pé. É nada. Hoje não conta porque você está sendo mulher. Né? Sim, tá, TPM tá forte. Exatamente, eu reparei isso pela forma com que você entrou no estúdio hoje. Eu já entrei chutando a porta que eu não sou obrigada. Exato, Grilo. Eu também percebi. Bom, vamos lá. Dona Bia Ipsen. Sim. Você não vai tocar hoje, não? Hoje não. Hoje veio um problema aqui, o set em mono, estéreo, uma patifaria, viu? Problema aqui no equipamento. Nossa, a TPM. Bom, nem isso deu certo. Então vamos então deixar o nosso amigo DJ Jefferson tocar um pouco. The Way It Is, versão nova. Your radio never will be the same. Same. Dance Mix. Dance Mix. Dance Mix. Em clima de alto astral, pra você passar mal. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up those ceiling when we're in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good song in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't keep my eyes above it. Moving so phenomenally. You gon' like the way you rock it. So don't stop. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Got good creeping up on you, so just dance, dance, dance. All those things I should do. Music pra você. Dance Mix. melhores rádios do Brasil. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at to the script, fully equipped. There is no stopping me, I do not quit. I do not quit, ready for action. I've gotta be physically fit. Sit up some burpees and dips. Getting the grip and it's making me physically sick. Somehow I still get a kick. High, every time I'm around it's a high. Touchdown and the crowd gets high. Straight gas, got the whole place high. I'm a bad boy and I do what I like. Every time I'm around it's a high. Touchdown and the crowd gets high. Straight gas, got the whole place high. Straight

Dance Mix. Em conexão. Com as melhores rádios do Brasil. Welcome to the night. Good Lord. Welcome to the night. Good Lord. Bang. Welcome to the. Music for you. Não saia daí. This Mix volta já. Quer saber o que toca no mundo? New York, London, Amsterdam, Berlim, Tokyo, Beijing. O som e as novas tendências mundiais. Você ouve no Parabólica da Rio Sul Radio. Toda semana, um programa diferente em duas edições especiais. Edição América e edição Europa. Parabólica da Rio Sul Radio. Toda semana, com Serginho Ricardo na edição América, direto de Miami, nos Estados Unidos. E Urbano Carvelli na edição Europa, direto de de Berlim, na Alemanha. RioSulRadio.com. Todo sábado, 21 horas, com representação às segundas-feiras, a partir da 0 hora de Brasília. Parabólica. O que toca no mundo, o som e as novas tendências mundiais. Parabólica. RioSul Radio. De todo mundo, para todo mundo. RioSulRadio.com. Meia-noite e 30 minutos. Sistemas, internet, manutenção, informática, criação de programas, websites, consertos, informática. Telefone DDD 24 99836-2671. Informática, atendemos também a domicílio. Faça já o orçamento sem compromisso. Telefone DDD 24 99836-2671. Informática, e por que não? Sim, informática.riosulradio.com. Estamos de volta com mais. Let's go. Dance me. Ok, estamos de volta com Dance Mix. Qual que é o nosso zap zap, Grilo? Ok, esse é o número do nosso zap zap. Isso. Grila, qual? Grila. Grila? Oh, desculpa. Nossa, chamei você de Grila. Via. Cobria, via Grila. Via Grila. É, hoje não vou brincar muito com você, que você tá meio nervosa hoje, né? Ela tem jeito de Grila, né, Grila? Não parece? É, ela também, assim, olhando de perfil. Ai, qual que é o nosso, qual que é o nosso WhatsApp? É 011-98634-1567. É, repetir. Isso, é. É, tem que traduzir. 011-98634-1567. Tem também a página, né? No Facebook, tá novinha lá. Ai, qual que é a página? Cola lá, gata, gato. Qual que é? Programa Dance Mix. Então, se você tem Facebook, você pode ir lá pedir para ser adicionado no nosso grupo e participar do grupo de alguma forma. Isso, interagindo, lógico. Exatamente. Gosto dessa interação, entendeu? Essa coisa mais assim, sabe, né? Ok, vamos agora para... Eu já vi, Grilo. Tá. Tá chegando agora pra você, DJ Doug Mix, aqui tocando todas pra você passar mal. Dance Mix. Uma forma diferente de ouvir música eletrônica. Dance Mix. Dance Mix. Dance Mix. Em clima de alto astral, pra você passar duas horas com o melhor da Dance Music. Pra você. Dance Mix. We'll be right back.

da Dance Music pra você. Dance Mix. Lots of bliss. Tribulations, where the turbulence will stick with you. And I swear, I swear, I swear, I swore you're no good for me, baby. When I'm not with time and we're here staring at the crossroads. First kiss, that was it. Second time, I'm needing it. Now we got the clothes off and someone turned the lights off. Thought that we found a ground, turns out we're falling down. I think this love is finally where we are. I don't wanna say Dance Mix. Let's go. Dance Mix. somente as melhores. Vocês sabem qual que é a música Melô da Mamária? Não. Say you, say me. Gente, você... Ah, boa, vai, que boa. Que coisa que você tomou hoje, que eu quero um pouco. É, eu dormi com o mozo e acordei todo gozadinho. Eu percebi mesmo, viu? É, tô vendo. Crianças, ah, Grilo, vai, para, foi boa, vai. Eu tô contando piadas boas. Então tá bom, não vou contar. Sabe o que ele falou agora aqui pra mim? Ah. Que lançou um rap do Grilo. Ah, é? É, que vai mostrar pra gente um próximo programa. É mesmo, Grilo? Isso. É verdade. Você entrou de rapper agora, trabalhando como bacana isso, cara. É, você viu o rap do Grilo. Legal, então na próxima a gente vem, tá bom? Isso. Terminou o programa, Bia? Ah, não queria ir embora, agora que eu tava me recuperando. Ah, não, é 5 dias isso daí. O Grilo daí, me deu um brigadeiro. Então tá bom, tchau, Bia, tchau. Termina por aqui mais um Dance Mix. Lembrando que semana que vem tem muito mais.